cheiro 8, segunda parte, passado imperfeito. Capítulo 3, o gato do pastor. Boston, Massachusetts, junho de 1969. Brianna? Hã? Ela sentou-se com o coração aos pulos, o som do seu nome a soar no seu ouvido. Quem? O quê? Estavas a dormir, raios. Eu sabia que tinha as horas trocadas. Desculpa, queres que desligue? Foi um leve zumbido na voz dele que fez com que as conexões confusas e um pouco atrasadas do sistema nervoso dela se encaixassem. Telefone? Telefone a tocar. Ela tinha atendido o telefone num reflexo, ainda a sonhar. Roger! A onda de adrenalina, por ter sido acordada, estava a desaparecer. Mas o seu coração ainda batia fortemente. Não, não desligues. Está tudo bem, estou acordada. Ela esfregou o rosto com uma mão, tentando desenrolar o fio do telefone e ao mesmo tempo ajeitar a roupa da cama. Sim, tens a certeza? Que horas são aí? Não sei, está escuro demais para eu ver o relógio, disse ela, ainda ensonada. Uma gargalhada profunda e relutante foi a resposta. Desculpa-me, tentei calcular a diferença horária, mas devo ter feito a asneira, não te queria acordar. Não faz mal, tive de acordar para atender o telefone, de qualquer modo, disse ela e riu-se. Bom, sim. Ela percebeu o sorriso na voz dele e recostou-se para trás nas almofadas, afastando as madeixas de cabelo dos olhos, ajustando-se lentamente ao aqui e agora. A sensação do seu sonho ainda estava presente, mais real do que as formas escuras do seu quarto. Que bom ouvir a tua voz, Roger, disse ela baixinho. Estava surpreendida de como era bom. A voz dele estava distante e ainda assim parecia muito mais presente do que os gemidos distantes das sirenes e o ruído dos pneus no asfalto molhado lá fora. Também eu gosto de ouvir a tua. A voz de Roger soou um pouco tímida. Olha, tenho a hipótese de ir a uma conferência no próximo mês, em Boston. Pensa ir, se... raios, não há outra maneira de dizer isto. Queres ver-me? Ela agarrou o telefone com força. E o seu coração saltou-lhe no peito. Desculpa, disse ele de imediato, antes que ela pudesse responder. Estou a forçar uma situação, não é? Olha, diz-te uma vez se me queres ver ou não. Quero. Claro que te quero ver. Então, não te importas? É que não respondeste à minha carta. Pensei que eu tivesse feito algo... Não, não fizeste, desculpa. Eu só estava... Não há problema, eu não tive a intenção. As suas frases colidiram. E os dois pararam, acometidos pela timidez. Não queria forçar. Não queria ser... Voltou a acontecer e desta vez ele riu-se. Um som baixo de bom humor escocês, vindo da distância ampla do espaço e do tempo. Confortante, como se ele a tivesse tocado. Tudo bem, então, disse ele com firmeza. Eu compreendo. Está bem? Ela não respondeu, mas fechou os olhos. Uma sensação indefinível de alívio tomou conta dela. Roger Wakefield provavelmente era a única pessoa no mundo que podia compreender. O que ela não tinha percebido antes era como essa compreensão podia ser importante. Eu estava a sonhar, disse ela, quando o telefone tocou. Com o quê? Com meu pai. A sua garganta contraiu-se só um pouco quando ela disse a palavra. A mesma coisa acontecia quando ela dizia mãe também. Ainda conseguia sentir o cheiro dos pinheiros aquecidos pelo sol do seu sonho. E sentia a caruma de pinheiro a ser pisada pelas suas botas. Não lhe consegui ver o rosto. Estava a caminhar com ele nos bosques, algures. Eu seguia-o por um caminho que subia. E ele conversava comigo, mas Eu não conseguia ouvir o que ele dizia. Continuei apressadamente, tentando acompanhá-lo para poder ouvi-lo, mas não consegui. Mas sabias que o homem era o teu pai? Sim. Mas talvez só tenha pensado isso porque caminhava nas montanhas. E eu costumava fazer isso com o meu pai. Ah, sim? Eu também fazia isso com o meu. Se voltares à Escócia, vou levar-te ao Monroe de mochila. Vais levar-me a quê? Ele riu-se. E ela lembrou-se dele, de repente, atirando para trás os cabelos pretos e densos, que não costumava cortar sempre. Os olhos verdes, da cor do lodo, semicerrados ao sorrir. Ela percebeu-se que estava a passar a ponta do polegar pelo lábio inferior e deteve-se. Ele tinha-a beijado quando se separaram. Um Monroe é qualquer pico escocês com mais de 900 metros. Há muitos deles. É um desporto ver quantos conseguimos escalar. As pessoas colecionam-nos como selos ou caixas de fósforos. E onde estás agora? Na Escócia ou em Inglaterra? Perguntou ela. E acrescentou antes que ele pudesse responder. Não, deixa-me adivinhar. Estás na Escócia. Estás em Inverness. Acertaste? A surpresa era clara na sua voz. Como é que sabias? Ela espreguiçou-se, abrindo e fechando as pernas compridas debaixo dos lençóis. Tu enrolas os R's quando falas com escoceses, disse ela. Não o fazes quando estás entre ingleses. Percebi isso quando nós fomos para Londres. Ela hesitou brevemente. Estava a ficar mais fácil, pensou. E eu já estava a pensar que erras vidente, disse ele. E riu-se. Gostava que estivesse aqui agora, disse ela num impulso. Gostavas? Ele pareceu surpreendido e repentinamente tímido. Bem, isso é bom, não é? Roger, o porquê de eu não ter escrito? Não te preocupes com isso, disse ele rapidamente. Estarei aí dentro de um mês. Falaremos nessa altura. Bri, eu... Sim? Ela ouviu-o a inspirar e teve uma lembrança vívida da sensação do peito dele a subir e a descer à medida que ele respirava, quente e firme sob a mão dela. Estou feliz que tenhas dito que sim. Ela não conseguiu voltar a dormir depois de desligar. Agitada, deitou os pés para fora da cama e foi até à cozinha do pequeno apartamento para beber um copo de leite. Só ao fim de alguns minutos a olhar sem ver para dentro do frigorífico é que se apercebeu que não estava a ver fileiras de frascos de ketchup e enlatados meio usados. Via rochas altas, pretas contra o céu claro do amanhecer. Endireitou-se com uma ligeira exclamação de impaciência e fechou a porta do frigorífico com força. Arrepiou-se ligeiramente devido ao ar condicionado e esfregou os braços. Impulsivamente estendeu o braço e desligou-o. Depois foi até à janela e abriu-a, deixando entrar a umidade quente da noite chuvosa de verão. Ela deveria ter escrito. De facto, ela tinha escrito várias vezes. Todas as tentativas por finalizar, descartadas com frustração. Ela sabia porquê, ou pensava saber. Explicar coerentemente a Roger era algo bem diferente. Em parte, era como o instinto simples de um animal ferido, a vontade de fugir e de se esconder da dor. O que acontecera há um ano não era culpa de Roger, mas ele estava intensamente envolvido nisso. Ele tinha sido tão delicado e tão gentil depois, tratando-a como uma recém-enlutada, algo que ela era. Mas que luto tão estranho! A sua mãe partira para sempre, mas com certeza esperava, não estava morta. E ainda assim, de certo modo, tinha sido assim quando seu pai morreu. Como acreditar na vida abençoada após a morte, acreditando com fervor que o seu ente querido estivesse a salvo e feliz, e ser forçada a sentir, de qualquer modo, a dor da perda e da solidão. Uma ambulância passou do outro lado do parque, com a luz vermelha a piscar no escuro, a sirene silenciosa pela distância. Ela benzeu-se como de costume e murmurou miserere nobis. A irmã Marie Romaine dissera ao quinto ano que os mortos e os moribundos precisavam de orações e tinha incutido essa ideia tão profundamente na cabeça dos alunos que nenhum deles tinha conseguido alguma vez deixar passar uma emergência sem dizer uma oração silenciosa e rápida aos céus para socorrer as almas dos que estavam na iminência de partir para o céu. Ela rezava por eles todos os dias, pela mãe e pelo pai, pelos seus pais. Esta era a outra parte da situação. O tio Joe também sabia a verdade a respeito dos seus pais, mas só Roger conseguia realmente compreender o que acontecera. Só Roger conseguia também ouvir as pedras. Ninguém poderia passar por uma experiência destas e não ficar marcado por ela, nem ele nem ela. Ele quisera que ela ficasse depois de Claire ter partido, mas ela não conseguira. Havia coisas a fazer aqui, dissera-lhe ela, coisas a serem tratadas, finalizar os estudos. Isso era verdade. Mais importante, ela tinha de partir, fugir da Escócia e dos círculos de pedras para um lugar onde pudesse curar-se, onde pudesse começar a reconstruir a sua vida. Se tivesse ficado com Roger, não podia esquecer o que acontecera, nem por um instante. E essa foi a última parte, a peça final do seu puzzle de três lados. Ele protegera, valorizara. A mãe tinha-a deixado ao cuidado dele e ele fizera jus àquela confiança. Mas teria ele feito o que fez para honrar a sua palavra a Claire ou porque realmente se importava? De qualquer modo, não era uma base para se partilhar um futuro com o enorme peso da obrigação de ambos os lados. Se houvesse um futuro para eles, e isso era o que ela não lhe podia escrever, pois como poderia dizê-lo sem parecer presunçosa e idiota? Vai-te embora para poderes voltar e fazer as coisas como deve ser, murmurou ela, ao mesmo tempo que fez uma careta. A chuva ainda caía, arrefecendo suficientemente o ar, tornando assim mais confortável respirar. Faltava pouco para o amanhecer, pensou ela, mas o ar ainda estava bastante quente, a ponto de a umidade se condensar na pele fria do seu rosto. Pequenas gotas de água formaram-se e escorreram uma a uma pelo seu pescoço abaixo, fazendo-lhe cócegas, umedecendo a t-shirt de algodão com que tinha dormido. Ela quisera deixar de lado o que acontecera em novembro passado, para começar de novo. Só depois, quando tivesse passado tempo suficiente, talvez pudesse encontrar-se outra vez. Não como coadjuvantes no drama da vida dos seus pais, mas desta vez como os atores principais numa peça que escolhessem. Não se alguma coisa tivesse de acontecer entre ela e Roger Wakefield, seria por escolha. Parecia que ela iria ter hipóteses agora de escolher, e a perspectiva fez com que sentisse borboletas na barriga. Passou a mão pelo rosto molhado de chuva e depois, casualmente, pelo cabelo para domar as madeixas esvoaçantes. Se não ia dormir, era melhor trabalhar. Deixou a janela aberta, sem se importar que a chuva caísse no soalho. Sentia-se inquieta demais para ficar num local fechado, arrefecido por ar artificial. Acendeu o candeeiro da sua secretária, agarrou no livro de cálculo e abriu. Um inesperado e pequeno bónus da sua mudança de estudos era a tardia descoberta dos feitos calmantes da matemática. Quando regressar a Boston, sozinha, e também à escola, a engenharia tinha-lhe parecido uma escolha muito mais segura do que a história. Sólida, baseada em factos, consoladoramente imutável. Acima de tudo, controlável. Pegou no lápis, afiou-o devagar, aproveitando a preparação, e só depois inclinou a cabeça e leu o primeiro problema. Lentamente, como sempre acontecia, a lógica inexorável e calma dos números teceram a sua rede dentro da sua cabeça, prendendo todos os pensamentos aleatórios, envolvendo as emoções perturbadoras em fios sedosos como moscas. À volta do eixo central do problema, a lógica tecia a sua teia, de modo ordeiro e bonito, como uma confecção decorada de uma órbita. Só um pequeno pensamento se mantinha longe desta teia, voando na sua mente como uma minúscula borboleta brilhante. Estou feliz que tenhas dito que sim, dissera ele. Ela também estava. Julho de 1969. Ele fala como os Beatles. Ai, vou passar-me se ele falar como o John Lennon. Sabes como ele diz? Sou eu, avô. Isso dá cabo de mim. Ele não fala nada como o John Lennon, por amor de Deus, disse Brianna. Espreitou com cuidado à volta de um pilar, mas o portão das chegadas dos voos internacionais ainda estava vazio. Não sabes a diferença entre uma pessoa natural de Liverpool e um escocês? Não, disse a sua amiga Gail, despreocupadamente, mexendo nos cabelos loiros. Para mim, todos os ingleses falam da mesma maneira. Poderia ouvi-los para sempre. Ele não é inglês, já te disse que é escocês. Gail lançou um olhar a Brianna, claramente sugerindo que a amiga tinha enlouquecido. A Escócia faz parte da Inglaterra, eu vi no mapa. A Escócia faz parte da Grã-Bretanha, não da Inglaterra. Qual é a diferença? Gail esticou o pescoço e espreitou à volta do pilar. Por que é que estamos de pé, aqui atrás? Ele não nos vai ver. Brianna passou uma mão pelo cabelo para alisá-lo. Elas estavam atrás de um pilar, porque ela não tinha a certeza de que queria que elas visse. Mas não adiantou muito. Os passageiros desgrenhados começavam a chegar pelas portas duplas, cheios de bagagens. Ela deixou que Gail a levasse para a área principal da recepção, ainda a tagarelar. A língua da sua amiga tinha vida dupla. Apesar de Gail ser capaz de manter um discurso calmo e razoável na sala, a sua principal habilidade social era falar sem parar. Por isso, Bree tinha pedido a Gail para ir com ela ao aeroporto para irem buscar Roger. Assim não teria o risco de enfrentar pausas desconfortáveis na conversa. Já o fizeste com ele? Ela inclinou-se para Gail, espantada. Se eu fiz o quê? Gail revirou os olhos. Já deste uma cambalhota com ele? Diz a verdade, Bree. Não, claro que não. Sentiu o sangue subir-lhe às faces. E então, vais fazê-lo? Gail. Bem, sei lá, tu tens um apartamento só teu e tudo. Ninguém vai. Naquele momento esquisito, Roger Wakefield apareceu. Usava uma camisa branca e calças de ganga deslavadas. E Brianna deve ter ficado tensa ao vê-lo. Gail virou a cabeça para ver para onde Brianna estava a olhar. Oh, disse ela encantada. É ele? Parece um pirata. Parecia sim. E Brianna sentiu um calafrio ainda maior na barriga. Roger era o que a sua mãe chamava de celta negro, com pele morena e cabelos pretos e olhos encaixados com dedos sujos, pestanas grossas e pretas à volta de olhos que pensaria serem azuis, mas que eram de um verde profundo e surpreendente. Com os cabelos suficientemente longos, A ponto de chegarem à gola, despenteado e com a barba por fazer, ele parecia só libertino, mas ligeiramente perigoso. Ela sentiu um arrepio de tensão na espinha ao vê-lo e passou as palmas das mãos suadas nas calças de ganga bordadas. Não deveria tê-lo deixado vir.